posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Ai, que muito que cuidar aí, gente. Oro, queija sanã. Se eu perder esse trem, e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Na voz. Demônios da garoa. Oh, deixa Satã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, amanhã tem outra coisa. Minha mãe não. Não posso.